que acabara de inventar. Botei pra tocar, ela veio devagar. Um jeito sensual, natural de brilhar. Olha que eu nem danço, mas com ela dancei. Fomos pra um lugar, muito além de um devaneio. Tentamos despistar, olhar alheio. Confesso, me entreguei por inteiro. Nesse romance não tem chance de opinar. Ela quer te dominar, ela vai te dominar. Amante das rimas, tintas para rabiscar. Só quero transitar, não dá para parar de dançar. Opa, perdoe essa raça que só trai. E a tola Babilônia que só cai. E o raro dessa vida é viver. Opa, perdoe essa raça que só trai. E a tola Babilônia que só cai. E o raro dessa vida é viver. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eu vou dançando com a morte na linha do tempo, rumando pro norte sem lenço nem documento. Contando com a sorte nas páginas de um epicentro. Somos amantes da vida, cientes de qual será o nosso final. Não posso ser mais quem eu sou, Nabro. Eu vejo tudo em pixel, Nabro. Só posso ser mais quem eu sou, Maço. Posso ser mais quem eu sou, Mabro. Só posso ser mais quem eu sou, Maço. E acabou, ou começou, o que restou, o que ficou. Dor que chegou, dor que vindou. Roda girou, vento levou. A vela apagou, a chama acendeu, a voz se calou, o corpo desceu. A saudade no peito não cala, não sara, insiste, não quer parar. Mas já sabíamos desde o berço que essa vida é curta e tem seu preço. E o que vem depois desconheço, mas esse destino eu não me esqueço. Que a cada minuto, a cada segundo, a cada oração, caminhamos direto inexoravelmente nessa direção. E são tantas histórias e são tantas feridas e são saudade, as lágrimas quentes agora vertidas, injustiças e verdades cometidas e ditas pela não compreensão da eternidade, da imortalidade, pela falta de fé e a ilusão. Pois o retorno é inevitável, são só dois lados do mesmo som. Morte e vida, vida e morte, matéria-prima de toda a criação. A carne se desfaz, mas o espírito não. O flow da vida segue, o beat não para, só o coração. A carne se desfaz, mas o espírito não. O flow da vida segue, o beat não para, nem o coração.